O dia 30 de novembro na história, 1872, na primeira partida de futebol entre seleções na história, Inglaterra e Escócia empataram em 0-0. 1900. O escritor Oscar Wilde, autor de O Retrato de Dorian Gray, morreu aos 46 anos. Vítima de intolerância, ele teve sua vida pessoal constantemente atacada. 1931. Estreou no Rio de Janeiro o filme Coisas Nossas, primeiro musical longa-metragem brasileiro. 1935. O poeta português Fernando Pessoa morreu aos 47 anos, vítima de cirrose hepática. 1983. O presidente Figueiredo inaugurou o primeiro estágio da Companhia Siderúrgica de Tubarão, no Espírito Santo. 1988. Um ciclone atingiu Bangladesh ao leste da Índia e deixou cerca de 2 mil mortos. Dois terços do território ficaram submersos. Esses são os fatos que fizeram o dia 30 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.